This is Melting Ground. Então, galera, primeiramente eu quero agradecer a primeira entrevista que nós estamos fazendo aqui no festival. E tem que admitir, velho, escutei a banda essa semana, curti pra caralho. Até escrevi a entrevista completa, esqueci o papel no hotel. Eu vou tentar lembrar das perguntas aqui. Acho que a primeira coisa que você tem que falar, vocês estão de parabéns, o show foi do caralho. A primeira banda que eu vejo que, sei lá, faz cover de banda de folk metal que presta, que parece com a banda. Obrigado. Eu ainda acho que faltou um coverzinho ali do Turistas no final, mas. Fazer o quê, né? Deixa pra próxima. Faltou o Turistas. Time match em breve, a gente vai fazer. Vence Ferro. É, a gente tá indo no repertório, mas não deu tempo, cara. Pois é, falta lançar uns coverzinhos assim, mais folk, né? É. Mais um Turismo, um Esfero, que vocês falaram, um Ti. E, velho, olhei o single seu dessa semana, achei muito legal. E queria escutar, como é que surgiu a ideia de disponibilizar gratuito o download, véio? Cara, então, a princípio a ideia do single era dar uma amostra grátis do que vai ser o CD, entendeu? O objetivo do single é simplesmente esse, mostrar a diversidade que a gente quer aplicar no CD. E para atingir um público-alvo grande, né? A gente quer aproximar os fãs para depois mostrar o CD e tal, pro trabalho inteiro, full length. Divulgar o máximo possível. Divulgar o máximo possível. Galera ir conhecendo. Esse é o objetivo. A gente vai lançar um álbum. E também dar de presente para as pessoas que acompanham nosso trabalho há muito tempo e tal. Acho que eles merecem saber, né? Mais da banda. Quem gosta da banda e tal, merece saber. Pois é, eu vi que vocês ganharam agora uma mixagem estrangeira, né? Na Suécia, se eu não me engano. Isso, com o Jerry Torres. O cara lá do Draconia. Como é que vocês conseguiram isso, velho? Amigos nossos, já conhecia ele também. É, ele tem, a gente tem contato com ele. O Totó é amigo dele. Ele já esteve aqui lá em Juiz de Fora, que ele namora uma menina brasileira. Namora de lá pra aí ele. Ele veio pra cá, pro Brasil, aí ele costuma ir em Juiz de Fora, quando ele tá no Brasil. E o Marreto, outro guitarrista, tem contato com o Jerry constante, então pra gente foi... Aí o nosso guitarrista, irmão dele, tem uma banda também que foi mixado pelo Jerry. Isso, que é o Glitter Man. Vai tocar aqui amanhã. Vai tocar amanhã. Com certeza, assim, também vai entrar na entrevista amanhã. Aí a gente já tinha o contato e conversamos com ele. Foi tranquilo. Então, basicamente, você já tinha meio que um contato com o cara. É, a gente já admira o trabalho do cara há muito tempo também. Vocês já chegaram a trabalhar com ele antes já? Não. Só acompanha mesmo. E o single, velho? Foi gravado lá em Juiz de Fora mesmo? Foi gravado em Juiz de Fora, no estúdio ABBA, do Léo Simas. Ele produziu e gravou. Então, foi meio que produção independente mesmo. Ninguém... Totalmente independente. E o álbum, velho? Porque todo mundo tá esperando, né? Eu, pelo menos, escutei e falei, caralho, eu tenho que ter esse álbum, hein? Obrigado, esse é o nosso objetivo, né? Trazer essa sensação pras pessoas. E o nosso álbum deve vir no final do ano, se tudo der certo, mas a gente vai marcar a data certinha pra organização mesmo. E vai ter muito diversificado. Como você viu no nosso show, tem um momento mais pesado, um momento mais calmo, um momento mais folk e tal. É isso que a gente quer no nosso CD, sabe? O que a gente bota, o que a gente tem em mente, o que a gente quer colocar na música, a gente coloca e sai isso aí que você viu, mais ou menos. Então nosso show é uma prévia, mais ou menos, velho. Bom, pelo que eu vi lá no MySpace, a banda é uma mistura de Amor Amarf, Corpin Clan e Turistas. A ideia mesmo é essa? É, não é, tipo, a gente tenta seguir o nosso estilo próprio o máximo que a gente consegue, né? A gente tenta fugir um pouco do padrão, porque tem muita banda de folk metal surgindo e muita banda igual. É, não são ruins, só são iguais, sabe? Não tem um aperitivo que atrai o público. A gente já quer mudar, né? A gente quer diversificar. E a gente tem influência dessa banda, não tem como a gente negar. Que a gente tem influência dessa banda. É, Turismo. A gente não se limita a isso. É, Turismo, Corp Clan, espero. Com certeza estimulam a gente, motivam e a gente se influencia. Aliás, eles influenciam muita gente. Só que a gente tenta seguir o nosso estilo próprio mesmo. E no caso do álbum, tem algum tema específico ou variado mesmo? É, são histórias aleatórias, né? De folclore em geral. E o nome do álbum vai ser Rise of the Sea King, que é o surgimento do Rei dos Mares, que é o Hagbard, né, que é o nome dele. Então vão ter músicas ligadas, vão ter outras músicas ligadas a outros temas, mas no geral é isso. E o nome da banda, velho? Teve algum, sei lá, de onde veio o nome da banda? Hagbard então é um herói nórdico dos mares, ele era conhecido na terra e no mar, pela sua bravura e tal, e a gente achou interessante, né, desde o início foi um nome que atraiu a gente. Justamente pela história bonita dele, que tem uma história de amor envolvida. Então é o que a gente quer também, a diversidade, entendeu? Ele, do mesmo forma que ele era guerreiro, ele tinha um lado do amor dele, que ele morreu por amor, entendeu? Então a gente pode trabalhar essa ambiguidade. Não. Podemos esperar um álbum conceitual dele? Da história dele? Em breve, posso garantir que vai sair. Não agora, mas em breve vai, com certeza. Tem que falar da arte também, né? Que a gente conseguiu... Nossa arte, o Jobert Mello, é o mesmo artista que fez a capa do Primal Fear. Ele é um brasileiro, Sabaton, quem mais? Né? Sabaton. É um monte. A capa tá pronta já, né, cara? A gente fica o dedo coçando pra divulgar, mas... É, porque tá muito bonito lá. É. A arte dele, tá toda pronta, o álbum tá praticamente pronto. É só então o foda mesmo é a masterização. Só. É a masterização. A mix e a master mesmo. Pra já tá... Por isso que a gente quer lançar rápido agora no final do ano e já investir no mercado exterior, né? Pra gente tentar. Já tem alguma data fora do país ou alguma coisa assim? Cara, ano que vem promete, né? Pode ser. Ano que vem promete pra gente. A gente tem recebido propostas, mas tá faltando. Falta reunir as propostas e agendar um book, fazer a turnê, escrever a turnê, né? O que a gente pode fazer? A gente tá esperando o álbum sair justamente pra isso, pra fazer depois com o álbum, que a gente vai ter um sentido. É um processo, turnê, né? Porque primeiro gravar, mixar, masterizar. Isso, depois a turnê. Quando tiver o CD, vamos divulgar o máximo a gente puder. Aí sim, vamos partir pra... É, pra divulgação em massa, datas, né? Turnê e tal. Esse é o material na mão também vai ficar mais... Mais fácil. Bom, a pergunta que eu ia fazer pra vocês é justamente isso aí. Então, o que vocês estão planejando pro lançamento desse álbum é conseguir uma turnê tanto nacional quanto internacional? Exatamente. Atingir tanto o público brasileiro, que é o que a gente preza, e o público exterior, que é onde tem maior número, né? Então, pra gente viver da música, a gente não pode depender só do brasileiro, apesar de que seria ótimo se fosse, mas não, infelizmente não é assim. A gente precisa divulgar nosso som mundialmente. A gente precisa fazer som fora, ficar fazendo sucesso fora, depois pra poder conseguir... É, conseguir manter a... Aqui dentro... Reconstruir o nome no Brasil, né? Igual fez todas as bandas famosas do Brasil fizeram isso. Eu acho que esse é o caminho. O engraçado é que foco metal no Brasil ainda é uma coisa complicada, né? CD, camisa, só tudo é complicado. Vocês também, etc. Tem muitos empecilhos, assim, mas nada que vai parar a gente. Não. Ainda mais porque o Bruno Maia provou pra gente que isso é possível com o Duarte Danã, então a gente tá otimista e só seguir em frente agora. Alguma consideração final? É, agradecer você que veio aqui, que me deu essa chance aqui, sucesso. Nossa, tenho que agradecer, velho. Pra vocês, esperar nosso álbum, ouvir. É, com certeza a gente deve lançar uma música sua lá do single no final do podcast, depois da entrevista. Bacana. Então, galera, se você estiver escutando aí, pô, vai comprar um CD, velho. E procurar no Facebook as nossas atualizações. Exatamente. Se quiser, com a banda, se quiser acompanhar a banda, novidades, só curtir a gente no Facebook procurar, lá, que tem tudo que a gente faz de novo, tem lá, cara. Facebook, todas as músicas, canal a gente do YouTube, lá. Tudo tem. É. Facebook é mais fácil porque tem tudo junto, né? Você entra lá, a gente divulga tudo no Facebook. E é isso aí. Obrigado. Valeu. Los Mitos, Mitos. is Metal Tankerize.